Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Quando já disseram que tá tudo perdido, e quando já fizeram você acreditar nisso, sorte é não depender desses pra acontecer. Não acreditam nem neles, muito menos em você. Eu continuo vivendo, vendo pelo melhor lado. Muitos não entendem porque é que eu nunca paro. Mesmo na estrada, a loucura nunca para. Eu faço pra família ou pra mulherada. É, e corro atrás do que eu quero. Muita festa, muita paz, é o que eu espero. Ver meus pais me dizendo que eu fiz tudo certo. Apesar do tempo da escola, eu tô chegando perto. E os moleque tão junto, a gente é bagunceiro, mas não é vagabundo. Tenho muito pra falar, o que não falta é assunto. Por isso eu nunca vou parar, eu faço o meu mundo. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Falo de grana e você logo percebe. Quem tem é o poder e é a gente que merece. Então eu falo mesmo e vê se não me esquece. Você não bota fé no moleque que manda rap? E se eu falar de mulher, é sempre com todo respeito, porque é assim que é. Convite é o que não falta, cê conhece o nego, né? E se rolar churrasco em casa, só não cola quem não quer. E me cansa falar dos problemas sociais, se a própria sociedade mostra não ter força mais. Pedem por justiça, na verdade ninguém faz. Então qual é o problema se eu buscar a minha paz? Vão pra cima então, eu espero que cada verso nunca seja em vão. Muitos param no meio, mas eu não. E pra quem acha que eu vou parar, eu mando um refrão. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais. Eu volto com muito mais. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim. Eu tenho muito pra falar, não vou andar pra trás. Cê acha que eu vou parar? Eu volto com muito mais, porque eu levo amor comigo. É sempre assim, eu nunca vou deixar de dar o melhor de mim.